Rafinha Big Love, falando de amor. Eu tô na fase 2, esquecer nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas. Thank you.